sorriso mostra o teu sofrimento. São tantos problemas, você quer parar. A tua esperança cada dia quer chegar ao fim. Mas Deus me manda te dizer assim: filho, eu estou contigo todos os momentos. Eu sou o teu amparo, sou o teu abrigo. Ainda que os amigos venham te esquecer, eu sou o teu Deus e estou com você. E vou te fazer feliz. Deus que está te entregando a chave, as portas vão se abrir. Creia que as muralhas hoje vão cair. Não existem barreiras para Deus que impeçam seu agir. O Senhor tem declarado a tua vitória, irmão. Conhece o profundo do teu coração. Jesus vai arrancar a tua dor, te fazer um vencedor. Todos os momentos, eu sou o teu amparo, sou o teu abrigo. Ainda que os amigos venham te esquecer, eu sou o teu Deus e estou com você. E vou te fazer feliz. Deus que está te entregando a chave, as portas vão se abrir. Que as muralhas hoje vão cair. Não existem barreiras para Deus que impeçam seu agir.